amor, bebê, bebê. A voz que apaixona. Enquanto uns apostam, a gente ganha. Enquanto o povo fala, a gente ama. Na cama não tem espaço pra maldade. O mundo tá querendo afastar nós dois. E o nosso amor tá cada vez mais forte. Tamo calando a boca de quem duvidou. A gente junto tá dando mais sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava? Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lancinho da semana, não passava? Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem torceu contra nós dois tomou na cara. Isso é Romeu, bebê, bebê. A voz que apaixona. Enquanto uns apostam, a gente ganha. Enquanto o povo fala, a gente ama. Na cama não tem espaço pra maldade. O mundo tá querendo afastar nós dois. E o nosso amor tá cada vez mais forte. Tamo calando a boca de quem duvidou. A gente junto tá dando mais sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava? Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lancinho da semana, não passava? Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem torceu contra nós dois tomou na cara.